Número 40, chega 38. Bola de número 38. Alô, Fernando Gomes, em Crateús. Número 28. Bola de número 28. Tem aí? Já marcou 28? Beleza. Então agora você marca 26. Número 26. Passa também. Tem mais uma na tela. 24. Bola de número 24. Tem Totoleque aí na Nair Variedades, no Carlito Pamplona. 42. Bola de número 42. Passa e chega 43. Número 43. O pessoal de Itapipoca em peso também na transmissão. Antônia, Camila. 48. Bola de número 48. Bora nessa. Marca agora 23. Número 23, hein? Achou? Marcou? Marque agora o número 13. Bora, bola de número 13. Você já marcou 48, 23, o 13. Agora chega a bola de número 4. Bola de número 4. Alô, Alex. Estivemos aí juntos, hein? Nessa semana em Aquiraz. Grande abraço. Número 6. Bola de número 6. Teve prêmio em Aquiraz semana passada. Número 7. Bola de número 7. Passou também, hein? Passou também o número 7. Agora chega 25. Bola de número 25. Tem também? Já marca o 20 aí. Pode marcar. Pode marcar a bola de número 20. Tem mais uma subindo. Já tá na tela o 17. Número 17. Foi pra lá 25, 20, 17. Agora você marca 19. Bola de número 19. São 150 mil reais com mais 30 de prêmio extra. 21. Bola de número 21. Lembrando, prêmio extra para quem tem mais de uma cartela no mesmo nome, hein? Número 3. Bola de número 3. Não vale comprar duas cartelas e botar em nome diferente. Não faço isso, não. 49. Número 49 passa. Chega mais uma para você. A bola de número 27. Bola de número 27. Cuida. Vai dar certo, viu? Pode acreditar que vai dar certo. 16. Bola de número 16. Alguém tá bem pertinho de levar a bolada agora. 150 mil reais. Número 2. Bola de número 2. Atenção, atenção. Que momento é esse? 2 passou. Chega o número 5. E você marca. Bola de número 5. É isso aí, bateu, comemora. Número de bolas chamadas, 33 bolas. Última bola chamada, pede número 5. Total de ganhadores, um ganhador, levando o primeiro prêmio para a Regional Conjunto Esperança. Total Lex Show número 03824114. Levando 150 mil reais no Pix, talvez 180 mil reais, né? Com o prêmio. E é bom. 35 pessoas marcaram 19 bolas no nosso primeiro prêmio. Até quem não ganha, ganha aqui. Bora. E a gente continua. Bora girar. Giro da Sorte. Bora começar a Giro da Sorte. São 9 horas e 31 minutos. Bora girar agora com prêmios de R$2.000. Primeiro giro, Caio de Fátima. Segundo, Batista. E o terceiro, Calcaia. Bora continuar. Bora que tem mais. Mais 3 pessoas agora vão ganhar R$2.000 no Totoleque Show de hoje, hein? Boa sorte, pode ser você, inclusive. Quarto giro saiu para Maracanaú. Quinto, para Pipoca. E o sexto para a Regional Barra do Ceará. Continuamos. Bora lá, mais 3 giros chegando. Bora girar, bora girar. Aí, tá girando o sétimo giro, a Caraú, o oitavo Messejana e o nono Totoleque Digital. Tem mais 3. Bora lá, mais 3 ganhadores aqui no Totoleque Show no Giro da Sorte a partir de agora, hein? Décimo giro para a Regional Central, o 11º Canindé e o 12º Quixeramobim. Vamos pros 3 últimos agora. Bora lá, mais 3 giros, 3 prêmios de R$2.000, já tá girando. Bora conferir, 13º Beberibe, 14º Totoleque Digital e 15º Barra do Ceará. É isso aí, e quem traz sorte pra você também se dá bem aqui no Totoleque Show. Vamos conhecer Pé Quente da Semana. Conheça agora o vendedor Pé Quente da Semana, Regina Cláudia Pereira Lima, da Regional Siqueira. Beleza, e você está nos vendo agora, pode ganhar um HB20 sedã zerado, mais R$100 e 30 mil de prêmio extra só no primeiro tempo. Clima de São João tá bom demais, bora ver. Abra cadabra, vem aí a magia do São João no Totolec. Tem HB20 sedã, R$100 mil, mais 30 mil no prêmio extra do primeiro prêmio. Tu quer mais o quê, menina? No segundo prêmio tem 10 mil, mais 10 mil do prêmio extra. Diz aí, bolachinha. No terceiro tem 10 mil, mais 10 mil do prêmio extra. Mas com só 19 bolas, levou a bolada da sorte. E o que mais, Aline? E tem mais R$10 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 5 mil no terceiro. Tu quer mais o quê, Romão? Arrou! Ganhou! Tem ainda 15 giros da sorte com prêmio de R$10 mil! Não troque um HB20 zero quilômetro pelo dinheiro de um carro usado. Só no Totolec o carro é zero de verdade. Menino, e são mais de R$330 mil em prêmios! Totolec, aqui você ganha de verdade! Show de bola, aqui você ganha de verdade. Vamos lá pro CPD conhecer ganhadores. Bora. Segundo prêmio, muito bom. Foram muitos, hein? Foram cinco, né? Cinco ganhadores, uma lapada só. Primeiro deles, Maria Liduína, de Fortaleza, não colocou o bairro, comprou com a Ju Salles. Beleza, o Totolec dela devidamente selado. Bota lá. Eita aí, ó. Totolec tá selado. Beleza. Bora lá. Mais um ganhador, bora conferir. Mostra aí, Douglas. Bora ver. Mais um ganhador dividindo o segundo prêmio, João Lucas e de Assis. É, Jatobá. Tem Jotobá. Eu ia falar Totoba, mas é tudo bem. Tá ali, Jotobá. Quem vendeu? Polo, é isso? Polo? Polo? Ah. Raimundo? Tá RDO, né? Polo. Tá tudo certo. RDO. Muito bem, tá seladinho aí, bora ver mais um cupom. Mais um ganhador do segundo prêmio aqui do Totolec Show. Foram R$10 mil, cinco ganhadores. É, tá aí, Raimundo Rodrigues. Aí tá show. Raimundo Rodrigues da Silva. Brena foi a vendedora. Bem legido, né? É, Fortaleza, cidade. Pronto. Tem mais um. Quarto ganhador agora do segundo prêmio. Bora conferir. Quem? É a Sheila Lima, de Vasconcelos, do Jardim Iracema. Vendedor vacilou, né? Não colocou o nome. Tá aí, se cancelado, tem mais um. Agora o quinto, né? Quinto e último ganhador do segundo prêmio. Mais um na tela aí. Ixi, Maria, Alan, é? Manuel. Manuel Bonfim. E Geivane foi vendedora. Pé quente, isso. Beleza. Isso. Cada um levou aí R$2 mil, né? 10 mil dividido aí. Se alguém tiver mais uma cartela, aí vai levar mais 10 o negócio mil extra, né? Tá vendo como é importante você comprar mais? Mais uma vez, a gente vai acompanhar o que tem semana que vem. Já é São João aqui no Totolec Show. Bora. Abra cadabra, vem aí a magia do São João no Totolec. Tem HB20 sedã, R$100 mil, mais 30 mil no prêmio extra do primeiro prêmio. Tu quer mais o quê, menina? No segundo prêmio tem 10 mil, mais 10 mil do prêmio extra. Diz aí, bolachinha. No terceiro tem 10 mil, mais 10 mil do prêmio extra. Mas com só 19 bolas, levou a bolada da sorte. E o que mais, Aline? E tem mais R$10 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 5 mil no terceiro. Tu quer mais o quê, Romão? Arrou! Ganhou! Tem ainda 15 giros da sorte com prêmio de R$10 mil! Não troque um HB20 zero quilômetro pelo dinheiro de um carro usado. Só no Totolec o carro é zero de verdade. Menino, e são mais de R$330 mil em prêmios! Totolec, aqui você ganha de verdade! Vamos conhecer quem ganhou o primeiro prêmio de hoje. R$150 mil do Pix, a Regional foi com celebrando, hein? Juvenal Batista Maciel. Oi, Juvenal. Rapaz, quem vendeu foi a Marceliane. Marceliane, é isso? Marceliane. Tá aí o cupom selado. Parabéns, Juvenal. Tá aí R$150 mil. Fix, eu espero que você tenha mais de uma cartela no mesmo nome. Pois é, e a gente se despede do Totolec Show, lembrando que já tem Totolec Interior. Voltamos semana que vem com mais de 330 mil em prêmios. É isso aí, domingo que vem começamos esse mês maravilhoso de junho. Um beijo, bom domingo. Tchau. Tchau, tchau, bom domingo. Raspilec, sua sorte chegou. Raspou, achou, ganhou. Raspilec. Chegou a sua vez de confiar na sorte e ganhar muito dinheiro na Raspileque. Tem prêmios de 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 reais e muito, muito mais. É só comprar sua Raspileque, raspar e achar 3 figurinhas iguais em qualquer ordem. São milhares de prêmios em dinheiro e custa só R$2. Compre já a sua. Raspou, achou, ganhou. O interior tem muita sorte, sim senhor. Pois tem um Totoleque que é só pro interior. Tem casa, carro e dinheiro, muitos prêmios, muitas chances de você ser vencedor. Realize os seus sonhos, compre já seu Totoleque interior. Realize os seus sonhos, compre já seu Totoleque interior. É a sorte mais perto de você, se aveste pra comprar o seu. Bom dia, são 9:38, está começando o seu que é só seu, Totoleque Interior, boa sorte, bom dia já. Bom dia Gabriela, bom dia pra você e a gente começa falando de Raspileque, sim, sim, tem Raspileque, tem muitos prêmios do interior, inclusive, bora ver. Raspileque, sua sorte chegou, raspou, achou, ganhou, Raspileque. 50 mil. Muito bom, né? Vou investir meu próprio negócio, né? Ajuda na família também. Vamos tentar investir. Ficar tranquilo. Eu tenho a minha casa graças ao Raspileque. Eu ganhei, você também pode ganhar. Exatamente, por apenas R$2. Agora que eu vou comprar mais. A mina foi e me disse que eu tinha ganhado 10 mil reais, que eu fiquei mais. Gastar viajando. É uma maravilha, viu? Investir pra poder duplicar. Quem não comprou ainda pode comprar, que vai ganhar também, como eu ganhei, né? Eu vivo raspando, dá um teu raspei. E também tem muita gente que raspou e ganhou R$1.000. É só comprar sua Raspileque, raspar e achar 3 figurinhas iguais em qualquer ordem. São milhares de prêmios em dinheiro e custa só R$2. Compre já a sua. Raspou, achou, ganhou. Quer ganhar 50 mil agora? Pega isso aqui, ó. É isso aí. Raspileque é bem facinho, você pega aqui, sai raspando e ganha muitos prêmios em dinheiro, ó, tá aqui, ó, Raspileque, é só fazer aqui, ó, achou 3 figurinhas iguais em qualquer ordem, né, Gabriela? É, isso aí, por apenas R$2, muitos prêmios, prêmios de 5 mil, 10 mil, 50 mil e muito mais, é uma ruma de prêmio, viu? É, tá esperando o quê pra raspar sua Raspileque agora? Garanta já com seu vendedor pé quente, e vem comigo, eu vou com o Raspileque mesmo aqui. Vai! Tá aqui a nossa sistemática, vou mostrar o painel expositor com todos os números, desde 1 até o 50, todas as bolinhas que virão para o nosso Globo Lúdico. Daqui sai parte da premiação do seu Totoleque interior de hoje. Guarda minha Raspileque pra raspar depois. Gabriela, o que é que tem hoje aqui? Já vou saber agora. Bom dia, Mandinha. Tá aí o seu Totoleque interior de hoje. Hoje são 25 de maio de 2025. 2505-2025. Olha aí. Eita, mais de 90 mil reais em prêmios. Tá aí, ó. Rodada da sorte, 40 prêmios de R$500. No giro da sorte, 6 prêmios de R$2.000. E os dois são divididos para a região norte e sul. No segundo prêmio, 5 mil, mais 5 mil de prêmio extra. E o primeiríssimo prêmio são 2 bros, 0 de verdade, mais 10 mil de prêmio extra. Selo ao lado com a mesma data, 2505-2025. Sabe o que isso quer dizer? O quê? Nada. Bora lá pro CPD, bora conhecer. Bora aí, Douglas. Rapaz. Bom dia, Douglas. Bom dia, menino. Tudo pronto? Bom dia, Gabriela. Tudo ok? Ok, você que quer dizer hoje, que hoje é um dia de sorte. Não, pô, claro, pode ser, né? Tudo bem. Okay. Bora lá. Bora lá, primeiro prêmio. Primeiro prêmio é só pro interior. Antes de começar o primeiro prêmio, são 9:41, 42. Quem ganhou domingo passado? Bora ver. E agora vamos conhecer quem se deu bem no último domingo aqui no Totoleque Interior. No quinto prêmio, Giro da Sorte Norte, levando R$2.000, Terezinha de Jesus da Costa, de Sobral. No Giro da Sorte Sul, levando R$2.000, José Lito da Silva, de Morada Nova. No quarto prêmio, Giro da Sorte Norte, levando R$2.000, Antônio Tiago Feitosa Lima, de Ipu. No Giro da Sorte Sul, levando R$2.000, Francisco Haroldo da Silva, de Quixadá. No terceiro prêmio, Giro da Sorte Norte, levando R$2.000, Maria das Dores Barbosa Balbino, de Sobral. No Giro da Sorte Sul, levando R$2.000, Linoberto Moura da Silva, de Morada Nova. O segundo prêmio, R$5.000, foi para Brenda da Silva Soares, de Itapipoca. E agora o primeiro prêmio do Totolec Interior, que saiu pra cá, pra Regional Aquiraz. Eu tô aqui com Eronaldo Fernandes, que faturou 3 CG, 160 start. Tô aqui com um cheque com valor de verdade das 3 CG, 160, 45.600. Tudo bem, Eronaldo? Tudo bem. Feliz da vida? Feliz da vida, muito emocionado. Desde domingo, tô emocionado direto. Tava marcando. E graças a Deus, quando fechou as pedras, eu comemorei e saí pulando de alegria. Viu? Tô bastante, desde domingo que eu tô feliz. O negócio é de verdade. O negócio é de verdade, é sinceridade. Vale a pena? Vale. Quem estiver me assistindo, que compre, insiste, persiste e não desista. Assim como eu ganhei, você pode ganhar. E agora me conte um negócio. O que você vai fazer com esse dinheiro todo de mais de 45 mil reais chegando? Meus planos é investir na minha casa. Infelizmente, Aeronado não comprou mais de Totolec no mesmo nome, então não tivemos o prêmio extra, mas tá aqui, ó. Premiação, R$ 45.600. A gente comemora junto com ele. Palmas que ele merece. Partiu agora para conferir o painel expositor. Bolas do número 1 até a bola de número 50. Todas elas já estão indo para o nosso globo. Sim. E aí, já? Sim. Ponte. Deixa eu mandar um alô para o pessoal de Aquiraz. Tivemos aí essa semana, né, que você acabou de acompanhar. Pé quente, tem Totolec Interior por lá também. Alô, Fernanda Caroline, em Iguatu. E você, que está acompanhando a gente e está com seu celular na mão, pode apontar a câmera dele para o QR Code e raspar digitalmente sua Raspilec. Sim, tem muitos prêmios na Raspilec Digital. Tá bem aí no cantinho da tela, beleza? Alô também para Ubajara. Alô, Maria Fernandes. Alô também para Guaraciaba do Norte. A Solange Farias está por lá. A Viçosa do Ceará também. Diretamente da Serra da Ibiapaba. O pessoal aqui da Serra da Ibiapaba marcando presença esse domingo. Francisca Cardoso está por lá. Alô também para Elba. Alô para o Marcelo Braga. Todo mundo acompanhando na expectativa de ganhar prêmios aqui no Totolec Interior. E vamos se preparando. Tá chegando o primeiro prêmio. Tá valendo para você. Sabe o quê? Sabe o quê? Duas bros. Duas bros e 10 mil de prêmio extra. Eu gravei essa semana. Bora lá. Número 33. Número 33 é a primeira bola. E você já começou marcando. Marca número 9. Número 9, número 9, marcou 9, passou 9, marca 34. Número 34, hoje tá congelando aqui. 34, marca 43. Número 43, passou 43, e agora você marca. Número 12, número 12, QR Code Raspilec tá aí, ó, de ladinho das bolas. É só você apontar a câmera e acessar. Marca 49. 49 por apenas R$ 2, muitos prêmios. Marca 47. 47, marcou 47, marca número 5. Número 5, tem o 5, marcou 5, passou 5 e agora você marca. Número 4. Número 4, tem o número 4, marcou número 4, passou 4. Marca número 7. Número 7, marcou também o número 7, passou 7. Chegando mais uma, número 13. Número 13, marcou o número 13, passou o 13. E agora você marca 31. Número 31, marcou o 31, passou o 31, marca 45. 45, passou o 45, marca número 6. Número 6, tem o número 6, marcou o número 6, marca 46. Número 4646, passa 46, passa, marca 50. Número 50, tem o 50, marcou 50, passou 50. Marca número 37. Número 37, passa 37, marca 22. Número 22, tem o número 22, agora marca número 8. Número 8, marcou também o número 8, marca número 17. 17, passa 17, já vem chegando mais uma, número 42. Número 42, passou 42, marca 23. Número 23, marcou 23, passou 23 e agora você marca número 27. Número 27, marcou 27, passou 27, marca 15. Número 15, valendo duas pros. Zero de verdade, marca 35. Número 35, passou 35, chama a sua, marca 28. Número 28, 28, marcou 28, passou 28. E agora você marca número 1. Número 1, número 1, marcou número 1, passou número 1, passa 1, passa 1, marca número 29. Número 29. É isso aí, pode comemorar bastante. 28 bolas foram chamadas, última bola chamada 29, um ganhador. Nós tivemos aí no primeiro prêmio faturando duas Brás e quem sabe aí 10 mil de prêmio extra. E Poeiras é a Regional, 0230-622. Parabéns então, pessoal aí da Regional e Poeiras. E o próximo domingo? Próximo domingo, bora conferir agora, também começa o mês de junho aqui no Totoleque Interior. Ainda tá contando moedinha? Com o Totoleque Interior, você vai contar o quê, não? São 50 mil reais, mais 10 mil reais de um prêmio extra, só no primeiro prêmio! Tem ainda 5 mil reais, mais 5 mil no prêmio extra, do tipo de prêmio! Para levar o prêmio extra é muito fácil, basta o ganhador ter mais de uma cartela desse sorteio no seu nome! E pra mandar o dinheiro embora, 6 mil da sorte, 2 mil reais! 50 rodadas da sorte e 500 reais pro interior! São mais de 100 mil reais em prêmios só pro interior, por apenas 5 reais! Totoleque aqui! Você ganha de verdade! É isso aí, aqui você ganha de verdade, ó! Aqui, ó, mais de 100 mil reais em prêmios! Olha o primeiro prêmio, hein? 50 dólares, hein? 50 mil reais de uma só vez para você e 10 mil de prêmio extra também! Por isso garanta sempre mais de uma cartela no mesmo nome! É isso aí! Bora lá, segundo prêmio! Bora! Segundo prêmio é só pro interior. Bora lá, a gente já vai conferir. 9 horas e 49 minutos. A gente já confere o painel expositor com todos os números desde 1 até o número 50. Todas as bolinhas indo para o nosso queridíssimo Globo Lúdico. Agora tem um dinheirão, também tem prêmio extra. São 5 mil, mais 5 mil de prêmio extra. Se liga, todas as informações do Totoleque estão passando no seu vídeo neste exato momento. Alô, Aureliano, na esquina do Mercado Novo aí, na Regional Russas. Aquele abraço também, um abraço pra todo mundo de Russas, inclusive. É, sempre marcando presença aqui na nossa transmissão. Vitória Bernardo, bom dia pra você. Raimundo Balduino, diretamente de Morada Nova com a gente. É, pessoal de Iguatu, alô, Diego Batista, Liliane Barroso. Lembrando que a Record da Raspilec Digital tá bem no cantinho aí da sua tela pra você sair ganhando agora, hein? Vacila não. Rian Oliveira, Ivan Oliveira em Limoeiro do Norte também. É, alô, Camila Rodrigues, todo mundo acompanhando aqui o Totoleque Interior nessa belíssima manhã de domingo. E agora, Gabriela, o que é que nós temos? E agora tem o segundo prêmio valendo 5 mil mais 5 mil de prêmio extra. Vai lá já. Bora lá, começa marcando, sabe qual o número? 19. É, marca aí, bola de número 19. Achou? Marcou 19? Muito bem, então marque agora 45. Bola de número 45, alô Eliane Pé-Quente de Crateús, número 3. Bola de número 3, ela fica ali na calçada da farmácia Max Popular. 17. Bola de número 17, marcou aí o 17? Muito bem, você vai marcar agora a bola de número 4. Número 4, se prepara para ganhar dinheiro agora no Totoleque Interior, número 11. Bola de número 11, já marcou aí? Beleza, então marque agora 35. Número 35, boa sorte, marque o número 12. Bola de número 12, Rafael Braga em Canindé, aquele abraço. Número 16. Bola de número 16, marca também, sabe qual bolinha? A de número 36. É, pode marcar, marca aí. 36, tem mais uma chegando, é a bola de número 2. Bola de número 2, passa também, chega 24. Bola de número 24, Catiane Jonas está procurando pé quentes aí em Sobral, se manifestem. 14. Bola de número 14, só que tem a gente pé quente aí em Sobral, viu? Número 10. Bola de número 10, passou também. E você vai marcar agora a bola de número 46. Bolinha de número 46. Estamos no segundo prêmio, hein? Mais uma subiu, é a de número 8. Bola de número 8. Passa também, tem mais uma. Na tela, 41. Bola de número 41. Ana Maria, Ana Thaís em Ubajara, Pés Quentes. Número 47. Bola de número 47. Já foi pra lá, já foi pra lá. E chega 40. Número 40. Tem mais uma subindo pra você. Qual será? É a bola de número 30. Bola de número 30. 47 foi. 40. 30. Agora marque 32. Bola de número 32. Um beijo pra Cleciane em Quixeramobim. Tem mais uma chegando. 42. Bola de número 42. Passa. Passa, passa. 42. Agora você marca 50 lá no finalzinho. Marca aí. Marca aí também, sabe qual? A bola de número 6. Bola de número 6. Mais uma, tá na tela. Subiu a bola de número 15. Bola de número 15. Se prepara pra ganhar 5 mil reais e quem sabe 5 mil extra. 27. Bola de número 27. Atenção, atenção. O momento tá chegando. 33. Bola de número 33. Será que agora, hein? Qual será que tá faltando pra você? Número 13. Marca o número 13. É isso aí, bateu, comemora. Número de bolas chamadas, 28 bolas. Última bola chamada pede número 13. Número de ganhadores, 2 ganhadores. Aí dividindo o segundo prêmio, primeiro Itabipoca, 0104-589. Segundo Morada Nova, 0208-150. Dividindo 5 mil reais. Agora bora girar. Giro da sorte. Simbora girar, são 9h54, terceiro prêmio norte chegando pra você com 2 mil reais. Boa sorte, hein? Sai pra onde? Sai pra Guaraciaba do Norte, 0098-779. Continua. Bora lá, terceiro prêmio sul, mais um prêmio de 2 mil reais. Girando aí na sua tela, 2 mil para viagem 0, 250, 210. 270. 270, 210. Bora pro quarto. Bora lá, mais um giro chegando pra você. Quarto prêmio norte agora com 2 mil reais. Saiu pra Regional Sobral, 0190-257. Quarto prêmio sul. Bora lá, quarto prêmio sul, mais um prêmio de 2 mil reais. Tá girando aí na tela. 2 mil para Morada Nova, 0033-300. Bora pro quinto. Quinto prêmio norte, é mais uma chance que você tem de ganhar 2 mil reais agora no Cotolete Interior. Girou pra onde? Girou pra Poeira, 0056-684. Legal, tem mais um. Quinto prêmio sul, tá chegando mais um prêmio de 2 mil reais. Girando agora pra você. 2 mil para Morada Nova, 0232-488. Partiu, rodada da sorte. Rodada da sorte. Começou a rodada em 9h55, prêmios de 500 reais. Primeira rodada norte na tela agora. Primeiro ganhador é do Regional Vale do Curu. Segundo Sobral, terceiro mais um de Sobral. Quarto Nova Russas, quinto de Poeiras. Sexto de Poeiras de novo. Sétimo mais um de Poeiras, oitavo Itapipoca. Nono Itapipoca e o décimo ganhador, mais um da Regional em Poeiras. Bora lá, mais 10 ganhadores, cada um levando 500 reais. Bora rodar e você vai conferindo junto comigo. Primeiro Itapipoca, segundo Sobral, terceiro Poeiras, quarto Itapipoca, quinto Sobral, sexto Sobral, sétimo Sobral, oitavo Ipu, nono Itapipoca e décimo Ipueiras. Agora bora pro sul. Bora lá, rodada sul vai começar também com prêmios de 500 reais. Boa sorte e vamos acompanhar, né? Primeiro ganhador é da Regional Jaguaribe, segundo Morada Nova, terceiro Morada Nova de novo, quarto Quixadá, quinto Morada Nova, sexto Morada Nova, sétimo Morada Nova, oitavo Jaguaribe, nono Quixadá e o décimo ganhador Vale do Jaguaribe, a Regional. Bora lá, tem mais 10 prêmios de 500 reais rodando aí na sua tela e você vai conferindo juntinho comigo. Primeiro Maciço de Maturité, segundo Morada Nova, terceiro Quixeramobim, quarto Quixeramobim, quinto Maciço de Baturité, sexto Vale do Jaguaribe, sétimo Vale do Jaguaribe, oitavo Morada Nova, nono Morada Nova e décimo Quixeramobim. Próximo domingo temos mais uma premiação, tá imperdível. Começamos o mês de junho, o mês de junho no interior é muito bom, aí, né? É que é bom mesmo, bora ver. Ainda tá contando moedinha? Com todo o leque interior, você vai contar o quê, não? São 50 mil reais, mais 10 mil reais de um prêmio extra, só no primeiro prêmio! E ainda 5 mil reais, mais 5 mil no prêmio extra, do tipo de um prêmio! Para levar o prêmio extra é muito fácil, basta o ganhador ter mais de uma cartela desse sorteio no seu nome! E pra mandar o dinheiro embora, 6 mil da sorte, 2 mil reais! E 40 rodadas da sorte, e 500 reais pro interior! São mais de 100 mil reais em prêmios só pro interior por apenas R$5. Só tô leque aqui. Você ganha de verdade. É isso aí, aqui você ganha de verdade mais de R$100 mil em prêmios no próximo domingo. É isso aí, é muito dinheiro pra você e é só pra você do interior. Isso deixa tudo muito mais fácil de ganhar com toda certeza. Bora ver mais uma vez. Bora. Ainda tá contando moedinha? Com todo o leque interior, você vai contar o quê? Não, são R$50 mil, mais R$10 mil de um primeiro, só no primeiro prêmio. E ainda R$5 mil, mais R$5 mil no prêmio extra, no segundo prêmio. Para levar o prêmio extra é muito fácil, basta o ganhador ter mais de uma cartela desse sorteio no seu nome. E para mandar o dinheiro embora, cheio da sorte, R$2 mil. E 40 rodadas da sorte e R$500 pro interior. São mais de R$100 mil em prêmio só pro interior, por apenas R$5. Só tô leque aqui. Você ganha de verdade. É isso aí, bora conhecer aí quem ganhou de verdade hoje aí no primeiro prêmio. São duas bros, saiu lá pra Regional Ipueira. Diz aí, Zá. Isso mesmo. Maria Alves Rodrigues. Parabéns. Comprou com o Valdeli? Acredito que sim, né? Com Valdélia, Valdeli, acho que é Valdeli. Beleza, parabéns então, duas bros e quem sabe 10 mil de prêmio extra, que a gente vai saber, né? Na entrega. É isso. Bom. Aí. Próximo domingo a gente se encontra. Descanse e aproveite o seu domingo, né? Exatamente. Uma boa semana, garanta seus totoleque interior e boa sorte. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. O interior tem muita sorte, sim senhor. Pois tem um totoleque que é só pro interior. Tem casa, carro e dinheiro, muitos prêmios, muitas chances de você ser vencedor. Realize os seus sonhos, compre já seu totoleque interior. Realize os seus sonhos, compre já seu totoleque interior. É a sorte mais perto de você. Se aveste pra comprar o seu. Da Família Católica Diocesana de Itapipoca. Diretor Superintendente Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, Bispo Diocesano de Itapipoca. Diretor Presidente Dom Benedito Francisco de Albuquerque, Bispo Emérito. Diretor Administrativo José Ivo Magalhães. 570 Itapipoca, Ceará, Brasil. Thank you. 10:03 na Itapipoca, no programa Saudade Não Tem Idade. Um bom dia a todos. Muita paz, muita saúde a todos que estão sintonizados. Neste dia 25 de maio de 2025, na manhã, com previsão de chuva aqui na nossa cidade. Um abraço a todos, muita paz e muita saúde, que tenha um bom dia no programa Saudade Não Tem Idade. Vamos iniciar o programa trazendo Ninguém é de Ninguém. Se eu pudesse, rosas. Quem eu quero não me quer e quero fitar teus olhos. Acordes, os gritos reprimidos dos meus dias mais sonhos. beber agora, que o meu coração chora de saudade de você. Se eu pudesse ter você junto de mim, eu não sofreria assim, seria só felicidade. Até parece que existe o tal destino, pois que é desde menino que busco a felicidade. Exato agora que com amor me entreguei e o meu ser lhe dediquei, você me deixa na saudade. Se eu pudesse fazer você ver agora que o meu coração chora de saudade de você. Se eu pudesse ter você junto de mim, eu não sofreria assim, seria só felicidade. Majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor que mais aqui voou, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e verde, coração junto ao meu lenciar, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz, o arfante peito dele. Soberana flor, tu és de Deus a criação que em todo o coração sepulta seu amor. O riso, a fé e a dor em sândalos olentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. Eis lá de estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar que eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do onipotente um prece comovente de dor e receber a unção de tua gratidão depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de te envolver até eu padecer de todo fenecer.

presente para mim, numa aventura divinal sem fim. No meu jardim serás por toda a vida a mais linda flor. A mais linda, linda flor. Dez horas e 19 minutos, noite da pipoca, no programa Saudade Não Tem Idade. Falar aqui um pouquinho da clínica Dr. Costa Campo. Seu médico solicita exame de mais, procura. Se o seu médico procurar exames, solicitar exames de mais, procura a clínica Dr. Costa Campo. Realizando também tomografia, raio-x, densitometria óssea, mamografia e ultrassonografia. A clínica Dr. Costa Campo oferece laudos de urgência em até 24 horas. Atendimento de segunda a sexta até às 17 horas e aos sábados até o meio-dia. Rua João Araújo Teixeira, 188, Fazendinha, Itapipoca. O celular da clínica é 9238-9950 e o WhatsApp é 9922-9020. Clínica Dr. Costa Campo, tecnologia e precisão para a sua saúde. Aqui nós temos a atendente da clínica, as moças que ficam lá para atender a gente. São Andressa. Andressa é conhecida também pelo do Costa Campo como Cacheada. Ela não gosta do apelido, mas ele é muito amigo e brincalhão. Sempre chama ela de Cacheada. Andréia, Caroline, Silverlene, Maiara, Maria e Nonata. Estes são as atendentes da Clínica Costa Campo. Um bom dia a vocês todos, todas essas que fazem parte do quadro funcional da Clínica Costa Campo. Andresa, Andréia, Caroline, Silverlene, Nayara, Maria e Nonata. Bom dia a vocês todos que fazem parte aí da clínica, uma das pioneiras em nossa cidade há muitos anos, a Clínica Costa Campo. É muito reconhecida na Itapipoca com seus valores de atendimento, tá bom? Clínica com muitos médicos, e a responsabilidade do Dr. Costa Campo e sua esposa. É um bom dia a vocês todos, Dr. Costa Campo e suas funcionárias, atendentes, todos vocês. Para elas que estão nos ouvindo, a gente vai oferecer 4 músicas. Não Fique Triste Assim, Cândida, Pelo Amor de Deus e A Carta. Essa música também vai para Marineide, Cleide, Alveline, Rosa e Socorro. Bom dia a vocês, muita saúde, muita paz nesse domingo 25 de maio de 2025. Peço, não fique triste assim. Esqueça o que passou e venha ficar junto de mim. Nunca mais chão. Essas lágrimas e procure sorrir. Dê a sua mão e vamos sair. Não pense em tristeza, não pense em chorar, pois todo meu amor vou lhe entregar. E agora eu vou correr.

esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim. Que um dia essa tristeza tenha fim. Que um dia essa tristeza. Dez horas e 36 minutos na Itapipoca, no programa Saudade Não Tem Idade. Falar aqui um pouquinho da Italápia, esse diagnóstico. A Italápia, o diagnóstico, além de exames laboratoriais, contamos com especialidade médica para atender você e sua família. Contamos com as seguintes especialidades. Endocrinologista, ultrassonografia geral com Doppler, clínico geral e dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista e endoscopia, atendimento em cardiologia e clínica médica. Atendimento em nutrologia e agora com atendimento em reumatologia, realizando também eletrocardiograma, além de vários exames laboratoriais. Cuidar da sua vida é a coisa mais importante que se pode fazer na sua vida. Venha realizar sua consulta na Italápia Diagnóstico e prezar pelo seu bem mais precioso que a vida. Nós temos uma equipe qualificada para melhor atender. Fale pelo WhatsApp 9769-3701 e consulte nossa especialidade e agende sua consulta. A Italápia é dirigida por doutora Márcia Meirelles e o nosso amigo Agostinho. Agostinho, bom dia a você e a todos seus familiares, seus clientes e a todos seus amigos. Que tenham um bom domingo, muita saúde e muita paz. Alôzinho aqui para Aparecida e Roberto, no Campo de Baixo. Maria do Serrota, bom dia. Silene e Lau, lá na Fazendinha, bom dia. O Índio e Raimunda Soares, aí na Nova Aldeota. Diufusão, lá em Assunção, bom dia vocês. João José Paixão, no Sítio do Meio, no Barrento. Eleni, Bruna, Jéssica, Taíla, no Laboratório São Camilo. Um bom dia a vocês todos. Herbene Nicole, no Novo Horizonte. José Braga Oliveira, no Censo Braga. Aparecido de Lima, na Fazendinha. Lidenberg e o Bené Pacheco também, aquele abraço. Expedito Matias e Suzete, Nailba Barroso, tá bom? Que tenha um bom domingo. Chico Feitosa também, um bom dia. Maria Estela Viana e Lau Lucas, na Dona Eliana Matos. Maria Viana, bairro das Cacimba. José Rosa, Inocêncio Braga. Josineudo. Esse rapaz é trabalhando em emplacamento. Bom dia. É Francisco Salles Moita, em Amontada. Professor Marcelo também, um bom dia. É Ariston e o Zé Carlos, lá no Mourão. Também um bom dia. Sebastião Farias. Bom dia. José Magalhães, no Corvo dos Cajueiros, lá no Barrento. Dona Rita Paixão, Mercedes Ivaneida, na Fazendia. Meu amigo Raimanuel Silva, aquele abraço, um bom dia. É, Raimundo Feita, no Retiro Novo. Naldim e Cláudia, no Rancho Magalhães, Cedro 1. Sebastião Antero e Dona Ângela, lá nos Bastiões. Tá bom? Bom dia. Rosineide Barbosa em Amontada. Dionísio no Banco do Brasil, também um bom dia. É, Cleito lá, Lagoa das Pedras, dos Paulo, bom dia. Chiquinho Araújo Amontada. É, Miraíma e Rosânia, também um abraço. Velho Glauco Capote e a Dió também, um bom dia. Um abraço a vocês. E o João Primo lá na Taboca, também um bom dia. Vamos ouvir mais música do programa Saudade Não Tem Idade. Espera mais um pouco. É... Fiz, roda aí, porque tem umas aqui que salteei. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes meus errinhos, por favor, nas frases desta carta que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém o que me importa é confessar-te uma vez mais: não sei amar na vida mais ninguém. Tanto tempo faz que li no teu olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava, e guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tiveste só entusiasmo. E para terminar, amor, assinarei do sempre, sempre teu Erasmo. Sonhava, e guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tiveste só entusiasmo. E para terminar, amor, assinarei do sempre, sempre teu Erasmo. Do sempre, sempre teu Erasmo. quando eu falava de amor. Você sorria porque não sentia a mesma dor. Eu que pensava conquistar seu coração. Você foi embora e me deixou na solidão. Não vai brincar mais com o coração de ninguém. Agora eu sei que você ama também. Tudo mudou, é minha vez de sorrir. Você verá o quanto eu sofri. Você verá o quanto eu sofri. Seus braços, eu vou cobri-la com meus beijos. Nosso amor é proibido, mas que culpa tenho eu? Se você vive com outro, mas foi pra mim que você nasceu. Fazer um acordo entre eu e você. Nós gostamos um do outro, mas ninguém pode saber. Escolho um dia da semana pra matar nossos desejos. Você me aquece em seus braços e eu vou cobri-la com meus beijos. Nosso amor é proibido, mas que culpa tenho eu? Se você vive com outro, mas foi pra mim que você nasceu. Mas foi pra mim, meu bem, que você nasceu. Mas foi pra mim. que você nasceu. Se esta rua fosse minha, eu mandava te buscar. Há muito tempo que eu não passo nesta rua, que era tão minha, que era tão tua. Era tão grande nosso amor que até a lua sentia a pena de si mesma por ser só. Foi nesta rua que eu te dei aquele beijo que me fez ver, meu bem, o quanto eu te amava. Foi nesta rua que eu senti que começava nascer em mim o amor que eu tanto procurava. Por isso agora, quando eu passo nesta rua, que era tão minha, que era tão tua, me vem aos olhos uma lágrima sentida e com tristeza eu começo a pensar: se esta rua fosse minha, eu mandava te buscar. Foi nesta rua que eu te dei aquele beijo que me fez ver, meu bem, o quanto eu te amava. Foi nesta rua que eu senti que começava nascer em mim o amor que eu tanto procurava. Por isso agora, quando eu passo nesta rua, que era tão minha, que era tão tua, me vem aos olhos uma lágrima sentida e com tristeza eu começo a pensar: se esta rua fosse minha, eu mandava te buscar. Já nem lembrava como era acordar tão bem. Nem procurei você na cama, nem esperei o seu bom dia. Daqui pra frente é eu e mais ninguém. Você ficou trancada lá no meu passado. O nosso amor já é problema resolvido. Tô bem, melhor. Eu já nem sinto teu cheiro pela casa. Tomar o meu café sozinho não dá nada. Aquele beijo que me desmontava inteiro, ainda bem que eu nem me lembro. Eu nem preciso do calor do seu abraço. Que bom que a cama sem você tem mais espaço. Mas quanta hipocrisia, é a mesma mentira que eu conto todo dia. Thank you. meu passado. O nosso amor já é problema resolvido. Tô bem, meiga. Assim eu já nem sinto teu cheiro pela casa. Tomar o meu café sozinho não dá nada. Aquele beijo que me desmontava inteiro. Ainda bem que eu nem me lembro. Eu nem preciso do calor do seu abraço. Que bom que a cama sem você tem mais espaço. Mas quanta hipocrisia, é a mesma mentira que eu conto todo dia. Quanta hipocrisia, é a mesma mentira que eu conto todo dia. Dez horas e 57 minutos, já quase no final do programa. Saudade não tem idade. Eletrônica Gundim, assistência técnica de equipamento eletrônica em geral. Rua Dom Aureliano Mato, número 97, centro de Itapipoca. Técnico responsável, Renato Gundim. Telefone é 9987-2407. Eletrônica Gundim faz consertos e vende também muitos aparelhos eletrônicos, televisor, micro-ondas, você querendo um já um pouco usado, um bom preço, procura Eletrônica Gundim, Renato Gundim, que será bem atendido, seus funcionários. Faça também a consulta lá no... e os aparelhos têm garantia de 90 dias. Procure um bom preço. É o micro-ondas e televisor de todas as maneiras, de todo tamanho, bem recuperado e com garantia de 90 dias. Procure o Renato, você faz um bom negócio. Se ele não pode comprar ou não quer comprar um na loja, procure lá com o Renato, que ele tem muitos aparelhos bons, bem recuperado e com garantia de 90 dias. O telefone é 9987-2407. Rua Dom Aureliano Mato, 97, centro de Itapipoca, vizinho à Igreja Catedral. Tá bom? Bom dia ao Renato, seus familiares, seus funcionários e a todos que nos assistem pela Rádio Irapuru de Itapipoca. Um bom dia e muita paz e muita saúde. Vamos lá, alôzinho aqui pro Zé do Leite. Flávio Coraci, lá em Palmeiras, no Arapari. Ana Coraci, não saiu a sua música, mas saiu, vai sair. É uma do mesmo cantor. Atenda o telefone, tá bom? Daqui a pouco sai. Graça Camelo, bom dia. Um alôzinho aqui para Mário Couto, Coronel Dias, doutora Fátima, também um bom dia. Albanize Gracineide, lá na UPA. Doutor Agenor, Roberto Aguiar, Erandi Caminhoneiro, também um bom dia. Seu Manuelzinho, lá no São Francisco, bom dia, seu Manuel. Um bom domingo, muita saúde, muita paz. E as músicas do programa Saudade Não Tem Idade. Paulo Pequeno e Marli também, um abraço. Zequinha do Arara, Toninho Viana, também um abraço. Zé Carlos Wilson Mascote e Zé Wellington, lá no Mocambo. Pedro Mala e o Tonho Quina, também um abraço. Clodoaldo Farias, aquele abraço. Rosa e Tânia lá na UPA, professor Luciene Silva aí na Ladeia. Tá bom? Paulinho Alves, Mundo de Deus Alves também, Pio Leite, Zé Camirino, aquele abraço. Um bom dia a vocês. É o Antônio Teixeira lá na Fazendinha também. Um abraço a vocês. O velho Gerneio Vilani lá no Sertão. E um abraço aqui para João Braga e Seni. E amiga Cecília aí no São Gonçalo. Zé Augusto e Maria Rita. Moura Pinto e Cláudia. José Pontes e Neiva. Aquele abraço, um bom dia. Graça e o Tarcísio, o mestre Lolo, também um bom dia. É, Zé de Fátima e o Chico Zacarias, aquele abraço, um bom dia. Luiz Correia e Batista Lima no deserto. Manuel Rodrigues, também um abraço a vocês todos. Amarildo de Maria Montenegro, no córrego do Zé Gonçalves. José Mário Agostinho aí no Barrento. Geraldo Moura no Mulatão. Bom dia, senhor Geraldo. Aquele abraço. Bom dia. Senhor Veríssimo e Rosinha na Caio Prado. Bené da Lotérica também. E Joaquinzão do Tamarino. Carlinho do Nena e o Perna Santa. Bom dia a vocês. Marisa lá no Santo Antônio em Amontada. Vamos ouvir mais música do programa, que já estamos no final do programa, tá bom? É. Olha aí a última aí, qual foi? Eu liguei pra ele. É, tendo o telefone e outros mais. É, tá bom. Eu liguei pra dizer, eu continuo apaixonado por você. Eu liguei pra dizer que sem você a minha vida é só sofrer. Eu liguei pra dizer que a sua ausência faz doer meu coração. Venha logo atender, eu não quero morrer nessa louca paixão. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Porque te amo como nunca amei ninguém. Atenda o telefone, por favor. Diga logo de uma vez o que você quer de mim. Não me torture mais. 11 horas e 5 minutos no programa Saudade Não Tem Idade. Aqui a gente faz um paradeiro no programa Saudade Não Tem Idade, mas a gente pede a Deus que no próximo domingo nós estejamos aqui novamente. Um abraço a todos, muita saúde, muita paz e um bom domingo. Na graça de Deus. Quando você fica só e precisa ouvir a voz de quem te ama, não suporta a solidão, pega o telefone então, me chama. E quando eu digo amor, falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão que acaba.